ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, muito animado porque Star Wars me tornou um nerd. Aqui é Carlos Volto e Alexandre já disse tudo. Aqui é Mario Abad, o Fanatic, live long and prosper. Isso é ridículo. Ficar de confusão, né? Muito bem, nós estamos aqui finalmente uma data histórica para falar finalmente de Star Wars! A maior saga de todos os tempos, a maior concentração de nerds no mundo. Que tem controvérsias, mas não há de se negar que Star Wars é o marco na história para os nerds. Então, eu tenho que acrescentar uma coisa. Não percam o Balconista 2, que vai passar no cinema daqui a pouco. Que tem uma discussão maravilhosa no filme sobre os fanáticos por Senhor dos Anéis e os fanáticos sobre Guerra nas Estrelas. Excelente. É excelente a discussão sobre Kevin o filme. Kevin Smith sempre... Sério, e dá pra notar que bom. O Kevin Smith puxa um pouco Guerra das Estrelas, que eu acho que foi mais a época dele. Ah, né? Mas é lógico. Então estamos nesse Nerdcast, infelizmente, sem a presença de Azaghal, o anão, porque ele formatou o computador e explodiu tudo na casa dele, ele destruiu tudo com um machado e agora está... Acompanhando as tirinhas, né, de desenhos, que ele sempre é um cara muito calmo, né? Muito calmo. Exatamente, mas antes de mais nada, vamos avisar que este Nerdcast falará... Star Wars, cara, é um universo gigante. Então não tem como a gente falar de tudo de Star Wars. A gente vai fazer vários Nerdcasts de Star Wars em 2007, que vai ser 30 anos de idade, que fará o primeiro filme, então para comemorar o aniversário. Mas esta semana estamos fazendo um Nerdcast especial de Star Wars por causa da JediCon no Rio, em breve em São Paulo e depois em Brasília. Se Deus quiser, estaremos lá no Jovem Nerd. Então vamos comemorar falando do primeiro filme Star Wars, episódio 4, A Nova Esperança, que ainda não se chamava A Nova Esperança quando estreou, não se chamava só Star Wars. Então vamos falar um pouco sobre a produção, o impacto desta beleza no cinema, logo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, pequenos nerds, vamos para a nossa leitura de e-mails. Antes, lembrando que como esse é o Nerdcast especial de Star Wars, se você está escutando esse Nerdcast na sexta-feira do lançamento dele, que é o dia 20 de outubro, ou se está escutando até no sábado, dia 21 de outubro, saiba que neste dia, 21 de outubro, sábado, está acontecendo a JediCon no Rio de Janeiro. 2006. Se você está no seu carro agora, dirigindo, está ouvindo, vá para Tijuca, procure a JediCon. Nós estamos lá. Exatamente. Se você quer saber, você pode clicar no site do Jovem Nerd, na nossa vitrine tem lá tudo sobre a JediCon, tem a programação do evento, onde é, o que você tem que falar, o que você tem que fazer. A entrada custa R$10, mais um quilo de alimento não perecível. E menores de 10 anos e membros que possuem carteira de sócio do Conselho Jedi pagam meia entrada. A JediCon 2006 vai ser realizada no Centro Cultural do Colégio Marista São José, na Tijuca, Rio de Janeiro. É na rua Conde de Bonfim, 1067. E vai lá de 10 da manhã às 18 horas. Vai lá no site do Jovem Nerd, que lá tem todas as linhas de ônibus que você pode tomar para chegar lá. E tem tudo... tudo sobre o evento. Outra coisa, nós vamos estar lá, né, Azaghal? Nós estamos lá neste sábado, das 10 às 18, com um pequeno stand do Jovem Nerd, um humilde stand, vendendo nossas camisas Jovem Nerd, a estreia, né, das nossas camisas. É o lançamento nacional das camisas oficiais do Jovem Nerd. Jovem Nerd, exatamente. E se você não pode ir na JediCon Rio, não se preocupe, que nós pretendemos estar em São Paulo e em Brasília. Sim. E você em breve poderá comprar pelo site do Jovem Nerd também diretamente para a sua casa. O império está crescendo, né? Quem quiser comprar no Rio, corra porque são limitados os números de GG. Que é o público-alvo, né? Agilizando, nós queremos agradecer a Daniel Rossi. Sim. Por ter mandado 527 notícias até agora, sendo recordista. A gente devia lançar um prêmio de mais notícias por mês, né, cara? Sim, vai ter o nome citado no Jovem Nerd News como colaborador. Daniel Rossi, muito obrigado. Continue mandando notícias que você poderá ser o nosso nerd do mês. O nosso mapa super promissor. Sim. Que no último Nerdcast tinha 221, se eu não me engano, nerds localizados. Isso. Agora está com mais de 320. Olha. E o endereço é www.fra.com/Flamengo PPR de rato, pato, pato, rato, .com/Jovem Nerd. Isso, então, frapr. Frapr. Mas não é pr, é frapr. É frapr. Indecifrável, impronunciável. Mas você entre lá, coloque seu PIN amarelo de nerd. Isso. E vamos aos e-mails. Vamos aos e-mails. Ah, vamos aos e-mails de voz? A gente achou que não ia vingar. E é só a gente ameaçar que o pessoal se movimenta. É verdade. Toque aí nosso primeiro e-mail de voz, né? Vamos lá. Lambda, lambda, lambda, nerd! Aqui é o Fernando Tim e eu pausava o Street Fighter pra ver a calcinha da Chun-Li. Só tô falando que vocês esqueceram duas coisas clássicas, engraçadinha, na segunda fase. A Cláudia Raia pelada na chuva, transando com Alexandre Borges e gritando igual uma louca que tinha descoberto a vida. E a Hilda Furacão com Rodrigo Santoro segurando os peitos da Ana Paula Arósio. Aquilo ali fez a minha noite. Parabéns aí pro site e muito Nerdcast. Muito bom. A parada da Chun-Li é sensacional. Muito obrigado pela participação. Foi o primeiro e-mail de voz que nós ficamos tão felizes, não, cara, que nós pulamos abraçados. Nós recebemos... nós pulamos abraçados. Mas a gente recebeu uma vez um, mas a gente teve dificuldade com o áudio e não conseguiu colocar no ar. Mas também, por favor, mandem mensagens inteligentes, né? Marlone Gabriel, 29 anos, Taguatinga, Distrito Federal. Salve seus nerds malditos, aqui é a Rafa Fleutz novamente. Nossa, esse Nerdcast quase que me arrancou lágrimas, porque me trouxe muitas lembranças boas. A Maitê Proença nua em cima do cavalo é um clássico. Eu tenho até que comentar que eu achei o vídeo lá no YouTube, que não é difícil só escrever Dona Beija que ele aparece. Uhum. E aí eu assisti, né? Eu tive obrigação moral de assistir. Uhum. E realmente quando ela passeia de cavalo é algo muito emocionante, cara. Ele continua. E os bailes de carnaval da Manchete são inesquecíveis. Eu lembro de estar assistindo uma vez e o Bolinha perguntou para uma mulher lá do baile o que ela tinha para oferecer no carnaval. Ela levantou a saia e apontou para o pastel. Quase me desmaiei de emoção. E aí, whatever, né? Chega. Ele fala do capacete do Galactus, mas eu vou ignorar. Vamos lá, Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Amigos do JN e nosso auto-intitulado Mestre Supremo do Universo, Azaghal. Será que foi só eu que percebi que o JP é realmente um guia turístico de putarias através do tempo? Cara, tudo que era detalhe sórdido de Calígula, Chacrinha e, quem diria, show da Xuxa, o cara se lembrava como se fosse hoje. Sem mencionar que toda vez que citava alguma atriz ou programa que contivesse cenas de nudez, o cara suspirava e sempre em tom de garoto trancado no banheiro com trocentas playboys no chão. Oh, Mila Cristi, oh, Pantanal, oh, senhora Cláudia Floresta Negra, oh, Ana. Mas olha só, quem fazia isso era o senhor K, não era o JP. Parabéns pelo melhor Nerdcast apresentado. Já que o clima era de feriado na empresa onde trabalho, deixei o programa passando com volume alto e todos escutaram o Nerdcast pela primeira vez e gargalharam com todo o programa, especialmente quando citaram a novela Páginas da Vida. E vocês já conquistaram todo mundo logo no primeiro programa que ouviram. Um abraço, sim, eu torcia para a dona gostosa do Vivo Gordo ficar totalmente pelada. O João Paulo e o Sr. K, o JP e o Sr. K, agradaram bastante nesse Nerdcast. Ah, ele, né, pô, era a especialidade deles. Bem, nós estaremos de volta com o Nerdcast sobre cinema nacional. Sim, eventualmente. Que vai se esse não tirou, o cinema nacional certamente vai tirar lágrima dos olhos. Na verdade, vai tirar lágrima de um olho só, como diria Lima Duarte. Davi Salazar, 25 anos, Rio de Janeiro. Olá, nerds do Jovem Nerd. Me diverti muito com o último Nerdcast, relembrando da época em que ficava até tarde da noite vendo TV com a desculpa de esperar o Intercine na Globo para votar no telefone no próximo filme, como se alguém votasse naquilo. Morri de rir cada vez que o Sr. K dizia o nome. Ai, todos adoraram. Ele falando, ah, mas... ah, maravilha. Ah, maravilha. E a melhor de todos, Ah, Lucélia Santos, o cara realmente muito engraçado. Agora, uma canelada dupla. O filme da Branca de Neve não se chama Branca das Neves. Branca das Neves. E sim, histórias que as nossas babás não contavam. É de 79. No filme, o personagem Clara das Neves era interpretada pela Adele Fátima. Aquela do comercial das sardinhas 88 e não do atum coqueiro. Outra canelada. Aí vem o mais impressionante desse meio. Ela, inclusive, participou do filme do James Bond Contra o Foguete da Morte. Olha, que se passa no Brasil. Eu sei, com Roger Moore, muito bom. Aquele carnaval de Veneza no Rio, muito bom. É, Ricardo Laranjeira Barbosa, Bahia. Não disse idade, então 24. Olá, nerds, venho aqui para fazer uma dura crítica a vocês, e também um pedido. Atualmente os Nerdcasts têm sido um lixo, perderam completamente o sentido. E depois desse Nerdcast sobre nudez, sinceramente, eu não tenho nem o que dizer sobre um assunto tão fora das mentes nerds. Peço que voltem a fazer Nerdcast sobre história em quadrinhos, RPG, filmes, séries e outras coisas nerds. E deixando essas discussões toscas para esses programas de TV chatos, por favor. Eu vou pedir que os nerds respondam ao Ricardo Laranjeira Barbosa, Bahia. 24 anos. Vocês, por favor, respondam se é importante ou não um Nerdcast sobre nudez na TV. Cara, ele diz que nudez na TV não é assunto nerd. Cara, os nerds são os maiores colecionadores de pornografia do mundo. Tá aí a quantidade de e-mail de onanistas, cara. Pois é, não. Cara, o Nerdcast ele tem que ser variado. Não dá pra falar só de coisa nerd, a gente tem que falar de coisas legais também, que valem as lembranças dos velhos tempos. Faz parte. Sexo ou violência é o que gruda. É o que gruda. Como disse o senhor, Gustavo, de 14 anos, de Marília, São Paulo. Pablo. Saudação, nerds. Esse Nerdcast Baixaria foi o melhor de todos. E quando se fala de carnaval, logo vem à cabeça a Luma de Oliveira e a foto que tiraram de suas partes íntimas durante o ensaio da escola de samba no Rio. Mais recente. Eu até lembrei, quando eu li esse e-mail, de outro fato carnavalesco parecido. Aquela modelo, se não me engano, era Lilian Ramos. Ah, do presidente. Que ficou ao lado do nosso ilustre presidente, Itamar Franco, pagando o pastel, como disse o e-mail acima. Exatamente, né? Cara, isso é o retrato do Brasil. Olá, nerd, meu nome é Pierre, ou Pierri. Ou Peplepi. Tenho 19 anos e vocês esqueceram as duas pérolas da Globo. Presença de Anitta e Luna Caliente. Falei desse Luna Caliente, mas eu não sabia o nome, eu falei La Luna, ou Luna Louca. Luna Louca. É verdade, Presença de Anitta também rolou Mel Lisboa e seus peitinhos. Como... A Mel Lisboa é conhecida da sua senhora, né, Jovem Nerd? A minha senhora fez curso de teatro na infância com Mel Lisboa, mas são coisas de outras vidas, muito longínquas. É, diz que ela era paparicada e era mandava bem desde aquela época. Para mim, agora meu esposo está fazendo um programa de viagens. Ela descobriu-se que ela fala espanhol, inglês, francês, um monte de línguas e está de cabelo curto, um fetiche. Que ótimo. Para mim foram, continuando o e-mail dele, para mim foram uns ápices das minisséries com sacanagem. A presença de Anitta e Luna Caliente. Mel Lisboa e Ana Paula Tabalita. Nossa, essa menina estudou lá na minha faculdade. Foram as ninfetas mais foda que a Globo já pôs em seriados. Muito bom esse Nerdcast. Vinícius Schiavini, 22 anos, Santo André, São Paulo. Tava ouvindo o Nerdcast sobre nudez na TV quando li isso. Dois pontos. Lavínia Vlasak ficará lua em novela da Record. Meu Deus. Eu não vou ler mais nada, eu só vou citar que, eu vou repetir, Lavínia Vlasak ficará no em novela da Record. Excelente, tá dado o recado. Record, entenda-se, Bispo Macedo. Não, é? É a Record? É, é Record. A próxima notícia que a gente vai ouvir é, sei lá, Velha Surda vai ficar nua na novela da Rede Vida. Apolude. Gustavo, 28 anos, Rio de Janeiro. Olá, jovens nerds, onanistas de plantão e Azaghal, imperador da Austrália e supremo senhor do universo. Muito bom, muito bom. Acompanho o podcast de vocês desde o primeiro e o site muito antes disso. Estou para escrever há tempos. Minha falta de habilidade social nerd nunca permitiu, mas dessa vez não resisti. Gostaria de agradecer a vocês pelo Nerdcast 34. Após gastar anos de análise, acabo de descobrir que tive uma adolescência perfeitamente saudável, já que não era o único a assistir Alcova, Coquetel, Cinemania 2, mais forte ainda, que ele botou. Devia ser o subtítulo. E ter a Lucélia Santos como minha atriz preferida e outras pérolas do gênero citadas neste Netcast. Só acho que vocês poderiam ter tirado o fungo de suas fitas de vídeo e lembrado melhor do Cinemania 2. Não mostrava filmes de sacanagem por mostrar. Tinha sempre um cunho artístico mostrando os filmes de sucesso em versão pornô, como Eduardo Mãos de Pênis, ou The Penetrator, que era uma sátira ao Terminator, e por aí vai. O bloco de meia hora a mais na madrugada também falava de filmes de terror e alguma outra coisa. Mas como vocês falaram no Netcast 24 horas, sexo é o que gruda. E o tal programa das sereias da Manchete era o Canto das Sereias, com Ingrid Liberato, que saiu na Sexy, Andrea Fetter, Playboy, e Nani Venâncio, todas. Como sugestão, mais Netcast com a participação da Senhora Jovem Nerd e da Portuguesa, pois os dois, com as duas, foram os meus favoritos. Abraços a todos, que continuem por muito tempo com o Netcast. Então agora voltemos ao Star Wars, eu não vou estar aí, então boa sorte para todos vocês. Namastê. Tudo bem, vamos voltando à nossa programação normal e vamos falar de Star Wars nos anos 70, né? Muitos dos novos nerds que amam Star Wars, são fanáticos de Star Wars, não tem noção das raízes desta maravilha, desta saga. Da onde veio? Quem é esse cara, George Lucas? Onde ele teve essas ideias todas malucas, né? E aí acho que a gente tem que lembrar da época de década de 70... O Marabad vai se lembrar mais até que, por exemplo, nos Estados Unidos era uma época conturbada, né, de alta inflação, estava rolando a crise do petróleo, todos os malucos, não tinha gasolina, tinha racionamento de gasolina, tinha depressão, escândalo Watergate, hippies, protestas, guerra do Vietnã e etc. É por isso que até alguns teóricos, né, dizem que o cinema era uma forma escapista, né, de você escapar desse tipo de tragédia da realidade que estava acontecendo política e economicamente. Então era a maneira de você entrar no cinema e esquecer do problema, entendeu? É, nessa época foi a época do auge dos filmes catástrofes, né? Isso, então. É, e tem outros que acreditam ao contrário. Tem outros que acreditam que o filme, pelo contrário, ele tem muito subtexto que estaria falando dessa época, entendeu? Uhum. Tem uns que pensam nisso, que existem algumas mensagens dentro do filme do George Lucas, que já tinha feito isso até no THX, né? Uhum. Algumas mensagens, sim, até falando sobre essa realidade, né? Isso divide um pouco a cabeça dos críticos. Então, os Estados Unidos no ano 70 era o que o Brasil é hoje. Não, então, não, coitado dos Estados Unidos, né? Coitado dos Estados Unidos, meu Deus. E, tudo bem que o Bush é dose, mas pelo amor de Deus, né, cara? Mas nessa época também, os filmes faziam muito sucesso, filmes de anti-heróis, né, cara? Que eram com Desejo de Matar, Conexão França, né? Eram os anti-heróis, eram os caras que quebravam as regras, os caras que... Exato, não era aquele estereotipo do cara certinho. Não existia um procedimento correto, né? Porque os anos 60, ele é marcado por os filmes, os caras xingavam, gritavam, matavam e morriam terrivelmente, entendeu? Pois é. Não tinha esse problema. Tanto você pode citar os filmes do Martin Scorsese, do Coppola mesmo, você vê que aí nessa época aparece o Al Pacino, fazendo aqueles filmes que você mesmo falou, justamente, né? Do cara sozinho, isso, né? Tipo Um Dia de Cão, Sérpico, entendeu? O próprio Taxi Driver, Robert De Niro. Entendeu? Então, justamente o que, que isso tem a ver com Star Wars, o nerd deve estar se perguntando. É basicamente o seguinte, porque justamente o que você falou, Mário, nessa época, os grandes estúdios, eles estavam sendo vendidos para grandes corporações, começou o corporativismo em Hollywood. Então, os caras que tinham criado, né, os estúdios, que tinham o cinema na veia, estavam vendendo para, sabe, Disneylandia, sabe? Você... É, hoje em dia é assim, né? Você vê que a Sony é dona disso, que é dona da Columbia, que é dona daquilo, que é dona daquilo. Exato. É um grupo imenso, né? E essa galera começou a ficar meio perdida, né, cara? Então, o que que eles começaram a notar? Que o público jovem era um público que era atento e leal ao cinema. Eles começaram a se voltar para esse público. E, justamente para isso, eles foram buscar jovens talentos que estavam... estudantes que eram estudantes e estavam saindo das faculdades. E olha o time de galera que eles buscaram. Como você falou, Spielberg, Coppola, Brian De Palma, Martin Scorsese, Steven Spielberg. Olha só a turma que saiu, cara. Isso foi muito bom. E essa galera teve chance de trabalhar. E o George Lucas estava no meio dessa turma. Era amigo do Coppola, né? E do Brian De Palma também. Do Brian De Palma, isso. E o George Lucas é um garotinho californiano que o... Fase magra. Quase magra. O pai do George Lucas, ele era dono de uma fábrica de papel, alguma coisa assim que lidava com papel. E ele falava que o filho ia herdar esse império, esse pequeno império. E era o sonho dele. E o George Lucas... Inclusive, ele é bem que ele herdou esse império, porque assim ele pôde se limpar as cagadas que ele fez depois nos últimos três filmes. Teve papel de sobra. Nesta época, que o George Lucas já era um gênio, mas ele não queria saber. Ele queria saber estudar cinema, artes cênicas, e o pai mandou ele pro inferno 1 milhão de vezes, e ele... Tudo bem, quando eu fizer 30 anos eu vou ficar milionário. Star Wars estreou quando ele tinha 31. Mas... Droga, vou cumprir meu prazo. Ah, mas tá valendo, pelo amor de Deus. Porque o George Lucas, ele sempre foi fã de aventura, né? Ele lia livros de aventura, como Ilha do Tesouro, adorava Flash Gordon. Grande influência no filme Flash Gordon. Muito, inclusive aquelas letrinhas subindo no espaço, isso, amarelinhas, são do Flash tudo Gordon, Flash chupado. Gordon, Flash Gordon, isso. E o George Lucas é tipo um Tarantino à moda antiga, né, cara? Ele... Não, tem detalhe, a primeira intenção do George Lucas era fazer um filme do Flash Gordon. Só que os direitos pertenciam ao Dino De Laurentiis. Nossa. Então ele acabou criando a sua própria história, né? Exatamente. É melhor, né? É, ele queria fazer algo nesse estilo. E aí ele fez um filme de faculdade, né? Primeiro... curta dele de faculdade foi o THX 1138. E eu vi no encontro da JediCon no Rio, eu vi o filme, lá, não o longa, filme. Não o longa, eu vi o curta, que é um saco. Porra! Mas o... Só nos 70, calma. Mas o Coppola, graças a Deus, o Coppola é um gênio, porque ele viu algo de bom ali. Ele falou, pô, esse garoto é bom, cara. Não, mas tem um outro detalhe também que a gente não pode esquecer. O primeiro rascunho, né, que o nosso amigo Jorge Lucas escreveu com Guerra nas Estrelas, ele foi ler pros amigos, que justamente essa galera aí, uhum. E foi o Brian De Palma que pegou o que ele escreveu e reescreveu algumas coisas para ser vendável o produto. Porque ele usou muitos termos como Nabu disso, sei lá o quê, nave daquilo. O Brian De Palma, pelo amor de Deus, cara, calma. Você tá falando mil termos aí, mil coisas que nem sabe não que porra é essa. Uhum. Você tem que botar uma coisa mais palpável, porque aqueles caras do estúdio não vão entender isso. Exatamente. Entendeu? Planeta tal, espada disso, sei lá o quê. Você tem que botar aí o Brian De Palma. Tipo assim, não é que ele escreveu, não. Ele só mudou algumas coisas pra ficar entendível e legível, uhum, pra quem fosse aprovar depois no futuro. Pois é. Coppola, ele criou uma produtora e aí ele decidiu produzir o THX. Fazer um longa, isso, que tem o Robert Duvall, etc. É um longa. Eu gosto do filme. E, inclusive, George... O longa até que... O longa é melhor que... É bem melhor que o curta. Ah, sim. É bem melhor. Mas, diga-se de passagem, o longa é bem melhor que o curta. O George Lucas recentemente lançou uma edição especial do THX, que ele fez a mesma coisa que o Star Wars, botou todos os efeitos especiais novos. Foi pouco falado. Acho que merece... Procurem, é legal, interessante. Só que o que aconteceu? A Warner, quando viu o produto final do longa, ela virou pro Coppola e falou assim, olha, é aqueles 300 mil que eu te dei de adiantamento pra esse filme e pra outros projetos? Pode mandar de volta. Quebrou a produtora do Coppola, cara. E aí o George Lucas criou a Lucasfilm e começou a produzir. Ele falou assim, olha, vamos fazer outra coisa? Fazer uma coisa mais segura? Aí vamos fazer uma comédia? American Graffiti, né? American Graffiti. Que eu acho, inclusive, vou te falar uma coisa, é um filme que deu dinheiro, né? Um filme interessante. Mas eu não acho assim até um grande filme, sabia? Mas eu acho o Terra X muito mais filme que o American Graffiti. Eu tô vendo que são as coisas. Exatamente. Né, é, o American Graffiti, ele é quase um... É um Sessão da Tarde. É um filme Sessão da Tarde, cara. Tem o Harrison Ford, primeira participação dele, né? Isso. E o... Richard Dreyfuss. E o Ron Howard ainda. Ron Howard, isso. E o... George Lucas acabou... Nessa época do American Graffiti, ele já tava com o Star Wars lá, escrevendo. O que ele esperava que fosse ser um seriado, uma série Isso. de sábado à tarde, né? Um negócio assim, essas séries de aventura. Baseado, né, no sucesso de Perdidos no Espaço, Terra de Gigante. É, né? O próprio fez o Flash Gordon, que quando começou no cinema, era um seriado Isso. de cinema, né? Exato. E aí, só que ele viu que a parada começou a ficar muito complexa, ele falou assim, não, isso aqui pode ser um filme. E ele começou a querer vender, e aí, antes do American Graffiti estrear, ele já tinha vendido o projeto do Star Wars. Foi por volta dessa época também que ele fez a Industrial Light and Magic. Isso, não, mas antes, já vai chegar lá. As inspirações de George Lucas. Foram várias, né, cara? Muitas, muitas e muitas. Muitas. O George Lucas, ele... Vê isso no filme todo. Um dos caras que ele mais se inspirava era um Joseph Campbell, que escrevia muito livro, sobre mitologia. Ele escreveu dois livros famosos chamados Masks of God. O Herói de Mil Faces. E o Herói de Mil Faces. The Hero with a Thousand Faces. Isso. Então eles foram, assim, a bíblia do Star Wars pra ele. E o George Lucas, ele levava o roteiro do Star Wars pro Campbell e falava, pô, eu tô acertando? É isso mesmo que o negócio? E o Campbell, pô, o cara contribuiu muito com o Star Wars e falou que, no final, ele falava que o George Lucas era o aluno de ouro dele. É, agora também tem que falar um pouco também do Akira Kurosawa. Eu queria dizer uma coisa sobre o Akira Kurosawa. Diga. Vocês deveriam pegar todos os filmes do Kurosawa, sem exceção, e assisti-los, principalmente os anos 50 e 60, até 70. Cara, o que tem de diretor, cineasta, qualquer coisa que bebe até hoje do Kurosawa é impressionante. É Tarantino, é todo mundo. Você pode até achar chato o filme do Kurosawa, mas os caras beberam disso, cara. É impressionante. É verdade. E um dos mais fortes é o Hidden Fortress, né? Que ele pegou muita coisa do Hidden Fortress e botou no filme. Que é aquele do que tem os dois... Tem a princesa e tem os dois caras que são assim, isso. Tipo... O alívio cômico... Isso. São tipo dois... O que eles eram? Camponeses, né? Que acabam entrando no meio da aventura. Isso. Que é justamente a inspiração exata do C-3PO e do R2. Isso. É que essa história eram dois camponeses, duas pessoas, né? E eles eram personagens meio cômicos e eles acabam entrando numa trama sinistra de a princesa fugindo e o governo entrando em guerra, né? Isso. Etc. E outra coisa, ele pegou outras influências também. O próprio o helmet, né, do Darth Vader é inspirado no Kabuto lá, né? Do vilão dos Sete Samurais, né? Ah, é, eu sabia disso. É isso aí. Muito bom. O Kabuto do vilão dos Sete Samurais, que também é um outro filme que foi refilmado com os Sete Magníficos e até hoje também é uma outra grande influência, né? Com certeza. A maioria deles é estrelado pelo Toshiro Mifune. Toshiro Mifune. Isso aí. E outras coisas. Uma coisa que ele buscava muito era a união. Ele procurava as linhas que uniam os mitos de diversas culturas, né, cara? Então ele ficava passeando nisso, né, cara? E ele trazia muito de diversas culturas. Os próprios Jedi, né, eles são uma versão... Samurais. Cavaleiros Wuxia, mas samurais japoneses. Exatamente, né? Exatamente. Que ele até desenvolveu mais agora nas novas trilogias do que... No conceito original, mas... É, no primeiro filme tem muito... Inclusive tem até a tragédia grega, você pode ver que a relação do Luke com o pai dele. Verdade. A gente pode também ver um pouquinho também das lendas do Rei Arthur, né? Sim. O Luke herda a espada do seu pai. Totalmente. No caso, o Obi-Wan seria o Merlin, né? E os Cavaleiros da Tava Redonda seria o Han Solo e o pessoal da Falcon Millennium, né? Exatamente. Você tem várias associações que você pode fazer. O Star Wars, né? É um filme completamente construído em cima de arquétipos clássicos. Isso, né? Exato. Isso aí. Bem falado. Então... Parabéns. O Star Wars foi mudando muitas Bate vezes, demais, né? O Luke Skywalker era Luke Starkiller. O Luke chegou a ser um general de 60 anos, olha isso. E um dos conceitos era a força. The force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us, it binds the galaxy together. Que antes, com esse negócio do Rei Arthur, a força, na verdade, ela estava concentrada num cristal. Isso. E era um cristal, era tipo grau espacial, sabe? E o Darth Isso. Vader estava atrás desse cristal, uma loucura só. É, o filme foi que ele mudou de coisa, cara. Depois continuou mudando, né? Ah, continua. Até veio de passagem que ele ficou. Depois do primeiro filme, depois de ele mudou pro segundo, mudou o terceiro, mudou os outros agora. Exatamente. Depois de pronto, ele mudava mais ainda. Mas na hora de vender o roteiro, ele falava o seguinte: ele tinha em mente que existia uma possibilidade de sucesso comercial disso, né? Afinal, ele tinha como referência o 2001, que era o filme de ficção científica mais bem cotado, né? Que teve a maior bilheteria para um filme mais bem sucedido. Por exemplo, o 2001 faturou 24 milhões de dólares na bilheteria. Olha que beleza. Ah, para aquela época. Planeta dos Macacos e tal, eram filmes que ele tinha como referência de filmes que fizeram muito sucesso comercial. Vamos falar até um pouquinho, teve até referência literária que a gente pode esquecer, do Duna, né? Do Frank Herbert. Ah, né? Frank Duna, Herbert, é verdade. Os Planetas Desérticos, verdade, do Messias que vai chegar. Verdade. Muito bem. Também tem a influência também dos quadrinhos da Marvel, lembra? Dos Novos Deuses, o Jack Kirby. Batalha entre o Orion e seu pai, o Darkseid. O que quer dizer Darkseid? Do lado preto. É, entendeu? Exatamente. Teu próprio Doutor Destino, né, cara? Parece, lembra o Darth Vader, né? Exatamente. Tem Marvel também no meio. Mas... E aí, pra agora deixar vocês mais revoltadinhos, o Star Trek, né? Que no filme 5, né? Me lembro o cara fala. Essas coisas de Star Trek eu não esqueço, cara. Eu sou trekiano, não adianta. O cara no filme 5, que no caso seria o segundo filme do Jedi, o cara chega a falar assim, que teve um cloaking device que faz o Millennium Falcon sumir. Ah, é verdade. Cloaking device, meu amigo, é Star Trek, é verdade, né, cara? Não tem jeito, né? É verdade. Só pra não pegarem uma canelada, não era Marvel, é DC. Era DC. E é, cara. A tempo, ó. Pegou a tempo. Falei merda. Desculpa aí. Mas então... Então, pra completar a canelada, eu vou falar uma coisa. E o George Lucas ia usar o Warp Drive na Millennium. Uh-huh. Ele desistiu de usar o Warp Drive pra usar Lightning Speed. Hyperdrive. Né, luz. É, o Warp Drive, ele desistiu por causa do que o Ron DeBerry já na época já falava em ressuscitar o Star Trek. Ah, então, pra evitar qualquer tipo de coisa, ele não usou o Warp Drive, entendi. Entendeu? Entendi. Então... Então o Star Trek também está em Star Wars. Tem que entender. Está em Star Wars, Star Trek também. É isso aí. Vai, Dave, agora vai lá. Me sacaneia também, Zagal. Mas esse negócio foi bem interessante na época, porque tanto o Star Trek estava tentando revitalizar a série, isso, aquela fase 2, aí veio o Star Wars, aquele boom no cinema, fez todo o sucesso, e aí o Star Trek decidiu deixar de ser série e virar também cinema. É, então o Star Trek tem que agradecer o Star Wars também. Um ajudou o outro. É verdade. Mas aí o Lucas, ele contratou um cara, um gênio, chamado Ralph McQuarrie, pra fazer os concept arts do Star Wars, porque ele queria vender. Ele tinha que vender. Legal. Se ele botasse, jogasse aquele, como você falou, se jogasse aquele roteiro maluco no colo dos produtores, ia tomar uma portada na cara em todos os lugares. Então o Ralph McQuarrie fez conceitos artísticos fantásticos de Star Wars. Ele trabalhou em todos os filmes de Star Wars, da antiga trilogia. É o que o Andrés vai fazer comigo no meu livro, em breve estarei vendo. Mas e aí ele acabou, a Fox acabou aprovando. Olha só, Universal e United Artists recusaram a parada. Toma aí. Deve até hoje chorando. Mas o melhor é isso, cara. A Fox aprovou um orçamento de 8 milhões pro filme. Só que aí estreou, depois que eles aprovaram, estreou o American Graffiti, e o American Graffiti fez sucesso. E ele falou, pô, esse cara é bom, então vamos dar uma graninha a mais pra ele. Ele decidiu dar um salário, dar um cachê de 100 mil dólares pro George Lucas, como diretor, né? E aí ele falou assim, aí o George Lucas, cara, aí o cara era um gênio já. Isso. O cara era um empresário, cara, empreendedor. Esse é o momento, esse é o pulo do gato. Ele falou que ele não queria, olha, eu não quero dinheiro a mais, eu só quero reter o direito de fazer as continuações desse filme e eu quero o direito sobre o merchandising desse filme. Aí, o que que é? Só isso. O que que é? Você quer vender umas camisas e ficar com dinheiro? Então beleza, eu economizo 100 mil aqui. É. Só pra explicar, né? Na época não existia merchandising, não, como existe hoje. Exatamente, o que eles falam no documentário é que é, o mundo estava mudando e só o George Lucas sabia que o mundo estava mudando porque ele estava mudando o mundo. Porque não existia esse conceito de merchandising. Ele falava, eu vou vender esse filme de qualquer forma. Eu vou lá na Comic Con, que já existia a Comic Con, e eu vou massacrar as pessoas, vender camisa, vender pôster, vender tudo. E vou, quer dizer, isso antes do filme estrear. Ele queria já massacrar a ideia do filme na cabeça das pessoas. E aí, cara, merchandising, é, o que é o Star Wars? É, hoje é só merchandising. Não, você pega que hoje em dia, no, os mais novos, né, não devem ter noção disso. Porque hoje em dia todos os filmes praticamente têm merchandising. Qualquer coisa, né, cara? É, exato. Então, pois é. Na época você não tinha inclusive, isso. Você não tinha essa... O merchandising é parte da receita final dos filmes, que eles contam. Exato, a bilheteria não é só o que conta mais para os lucros de um filme. Eles contam bilheteria, merchandising, vendas de DVD. E até hoje em dia já conta o DVD, já conta isso tudo, já tá entrando pra bilheteria do filme. Exatamente. Às vezes até dá mais a DVD que o próprio filme inteiro. Né? Exato. Às vezes eles decidem uma continuação por causa das vendas do DVD. Exato. Hoje em dia. Inclusive o George Lucas foi um dos caras que começou a usar, já existia, mas ele foi um dos caras que massacrou as pessoas com o conceito de pré-venda, que você vê tanto hoje aí. Como é que aconteceu isso? O Star Wars estreou, foi um mega boga sucesso mundial, e as pessoas queriam comprar tudo, bonecos do Star Wars e tal, e aí acabou, o boneco, não tinha mais boneco pro Natal, não tinha tempo, só ia ficar pronto em março, e aí que eles decidiram vender caixas vazias dos bonecos pro Natal, com o vale boneco dentro, e em março você ia pegar o seu vale e ia lá pegar o seu boneco. Então esse é o conceito de pré-venda já usado pelo senhor Lucas. E olha, e aproveitando para vocês nerds aí que estão aprendendo essa teoria da pré-venda, tem uma outra teoria também. Não existia esse troço de filme verão. Ah, sim. Filme verão ele nasceu com Star Wars. Tudo bem que o Spielberg foi o primeiro a dar o pontapé inicial com o Tubarão. Mas não se sabia ainda o que, que era aquilo. Exato. Será que foi um fenômeno isolado? Será que, pô, que coisa é isso aqui? Poxa, que absurdo. Aí veio o George Lucas e sacramentou a criança, exatamente, entendeu? Tipo, ó, o filme de verão é isso aqui e acabou. Exatamente. E foi até uma cagada, depois a gente vai falar disso. Give yourself to the dark side. No mystical energy field controls my destiny. Efeitos especiais. Ou defeitos. não na época. Não, na época é só efeitos mesmo. Porque né? O que acontece, naquela parada das companhias tomarem conta dos estúdios, as companhias de efeitos especiais que trabalhavam muito em filmes antigos, né, anterior, elas deixaram de existir aos poucos e não existia praticamente mais isso em Hollywood. Então o George Lucas queria fazer um filme refrito de efeitos especiais, ele teve que criar a própria empresa de efeitos especiais, e aí temos a origem da Industrial Light and Magic, que hoje é uma das pioneiras, e só não vou dizer que é a melhor companhia de efeitos especiais, porque a Weta Digital tá aí pra provar que existe competição, né? É uma das mais atuantes no mercado, né? Pois mas ela foi a maior por muito tempo. Foi. Isso. Até os Senhor dos Anéis, pra mim, era a única. Agora, realmente... Exato. Agora, então ele, cara, em 75 resolveu pegar um monte de universitário hippie coçando o saco. Falou, vamos trabalhar, galera. Vocês sabem fazer modelos, então vou botar vocês num filme. E os caras, olha só a loucura desses caras. Eles, sabe, um dos conceitos que funciona muito no Star Wars é aquele conceito da câmera programada. A câmera faz um movimento, né, Mario? Isso. Programado. E aí você pode filmar várias vezes coisas com esse movimento que você vai inserindo isso no filme por cima, podendo mudar o movimento, o ângulo da câmera, né? Que não é que nem aquele fundo azul Chapolin, né? Isso. Você tá todo mundo parado numa panorâmica e aí você bota lá as coisas. A câmera programada, ela pode se movimentar no set e você pode inserir diversos elementos depois. E esses caras, cara, não existia computador pessoal. Esses caras da... Pô, tudo na mão, cara. Tudo esses caras, eles montavam e criavam os computadores que programavam a câmeras pra fazer, cara. Escravo chip por chip. É, hoje em dia tu já tem quase tudo pronto. É, exatamente. Eu acho que uma das cenas, acho que pra mim, que mais marca quando eu vejo a criação do Star Wars é a cena deles naquele... na picape, com a câmera na carroceria da picape. Aquela maquete do que seria um pedaço da Estrela da Morte. E eles acelerando a picape com a câmera pra filmar a entrada das naves pela passagem dentro da Estrela da Morte. Fantástico. Tipo, aquilo é fantástico. A criação daquilo e a perfeição que fica na tela. Exatamente. Você nunca imagina que os caras estão num estacionamento cheio de fusca em volta. Aquilo ali foi perfeito por muito tempo. Foi um... Quando eu assisti ainda era perfeito. Exato. Década de 90, até Jurassic Park, até o lançamento de Jurassic Park, aquilo ali era a perfeição em efeito especial. Elenco! Tem umas informações aqui sobre o elenco de Star Wars, que não é grande coisa, né? Temos o Mark Hamill, meu Deus, eu destruí minha vida. O Mark Hamill, fez um livro biográfico dele, autobiográfico, e a única menção a Star Wars é que uma vez Mark Hamill lutou contra o lado negro da força. Acabou. Não fala nada mais de Star Wars. Ele, pelo amor de Deus, larguem do meu pé. Mas o fato é que fez a vida dele, por muito tempo, ele não seria ninguém sem Star Wars. E temos o lado oposto, né? Harrison Ford, pois meu é. Deus, eu me dei muito bem na vida. É verdade. Então, o que aconteceu, um fato engraçado, curiosidade da escalação, é que o George Lucas estava trabalhando junto com o Brian De Palma, que o Brian De Palma estava fazendo... teste de elenco pro Carrie é estranha. Sim, isso. E o George Lucas grudou nele e falou assim: então vou aproveitar e vou ficar vendo se eu acho a galera aqui pro Star Wars. E olha só quem fez teste pro Han Solo: Perry King e Kurt Al Pacino, né? Fez também, me lembro. Al Pacino? Pô, eu não vi no documentário, sério? É, ele chegou a fazer, ele fez pro Harrison Ford e fez também. Ele fez pro Han Solo e fez também pro Luke Skywalker. Foi pros Deus dois. Meu Deus do céu. E o Kurt Russell também fez pro Han Solo. Nick Nolte e Christopher Walken também fizeram pro Harrison Ford, que eu me lembro. Meu Deus. E olha só, o Harrison Ford, ele não ele estava nos testes, mas ele não estava fazendo testes. Ele tinha trabalhado com o George Lucas no American Graffiti. Ele estava trabalhando, né, na verdade, no American Graffiti. E o George Lucas falou assim: olha, garoto, vem aqui, chega aí, me ajuda a ler o texto. Pras pessoas. Você sabe que o George Lucas chegou a considerar fazer o Han Solo preto também, o negão? Ah, é? Não sabia. E que ia fazer o Billy Dee Williams, que ia fazer. Ah, não acredito. A partir daí veio a criação do Lando. De bigodinho. É. E aí o Harrison Ford tava só lendo pras pessoas fazerem os testes, né? E aí o George Lucas acabou: ah, dane-se, vai você mesmo, você é o melhor. E aí, Kevin, eles precisavam de pessoas com nome, né? Ele falou: olha, o estúdio falou: Alec Guinness. Chama alguém com nome, pelo amor de Deus. Aí eles foram atrás do Alec Guinness. Que até hoje reclamou, ele, até antes de morrer, ele reclamou do filme, né? Isso é impressionante, né? Não, eu vi algumas entrevistas ele falando que tipo assim, achava o filme horroroso, sei lá o quê. Sério? Não gostou de ter feito o filme, não gostou de ter feito o filme. Achou a experiência de fazer o filme horrorosa. É mesmo? Que horror! Eu lembrava que ele falava, só que ele não gostava que as pessoas só reconheciam ele pelo Obi-Wan, que ele era um... Ele ficou revoltado porque o filme, acho que ele dizia, pelo menos, né, ele disse isso várias vezes, que ele que insistiu que o seu personagem morresse no primeiro filme. Que assim ele precisava continuar dizendo aquelas falas imbecis. Que horror! Que ele era obrigado a dizer, que ele era um ator shakespeariano em inglês. Meu, né? Deus, cara. Aí tem um caso crasso, famoso, já tem até na internet, quem quiser procurar depois pra ver, que diz que teve um fã, um desses fãs, que chegou perto dele, e Mr. Obi-Wan, sei lá o que, ficam aqueles fanáticos, né, que ficam babando atrás de você, que ele perguntou assim: o que eu posso fazer? Posso fazer uma coisa pra você? Aí você: olha, pode sim, ele é porque eu já vi o seu filme milhões de vezes, sei lá o que, Então me faça um grande favor, não assista nunca mais. Que horror, cara. Quer dizer, é uma coisa meio spockiana, né? Meio spockiana. Exato. Eu não sou Obi-Wan. Mas, e também tiveram dois nomes de peso, assim, mais pra galera underground, que foram dois atores da Hammer, que ele foi chamar, que faziam os antigos filmes de horror. Que foi o Peter Cushing, que fez o Van Helsing do Drácula, né? Isso. E outro, por incrível que pareça, muita gente pode não saber... O David Prowse, que fez o Darth Vader, não a voz, fez o... Né, encarou a roupa, né? Personificou ele. Ele era o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, né? No Frankenstein. Ele é um cara halterofilista, um cara forte, grande, né? Era o cara perfeito pro Darth Vader. Então, dois grandes atores da Hammer fazendo vilões no Star Wars. E até também com o James Earl Jones, né, cara? Que fazia a voz. Isso aqui também. Ele pediu pro nome dele não saísse nos créditos, cara. Você sabia disso? Que o nome não... Ele não queria o nome dele associado a um filme Pipoca. Imbecil também, de criança. E hoje em dia ele não, eu sou Darth Vader, não, tá brincando. É, o cara falou isso também em entrevista. Olha, eu não quero que ponha meu nome nos créditos, não, tá? Deixa eu descobrir que é a voz de um maluco qualquer que fez lá, tá bom? Beleza. Depois me estourou, cara. Não, eu sou Darth Vader, a voz é minha. Mas você não é acreditado, ah, não, não, é que não quiseram botar meu nome. É fogo, né, cara? É que neguinho muda de cabeça, né, cara? Impressionante, ah, cara. É só aparecer alguns milhões pra de cabeça. Claro. Só aparecer alguns milhões. Mas também não, né, cara? Mas também não. Vamos ser justos, né? Guerra nas Estrelas foi indicada uma porrada de Oscar, inclusive a melhor filme, diretor e roteiro do ano. Isso. É. Três classificações, que são três classificações, classificações de ouro, né? Que são ditas no Oscar, né? Pera, isso é uma coisa rara, principalmente pra um filme de ficção científica. Falha minha não saber, mas ganhou algum? Ganhou, lógico. Ganhou. Ele ganhou, efeitos especiais, foi, né? Foi o filme que ganhou mais prêmio naquele ano. Mas não ganhou de melhor filme. Não, o melhor filme que ganhou foi o Noivo Neurótico Tava Nervosa, que foi o ano do Woody Allen, né? Foi o ano que o Woody Allen... Foi o ano que as coisas são engraçadas, né? Foi o ano que a academia resolveu... O Woody Allen é um gênio. O Woody Allen, tudo que é maneiro. O Woody Allen ganhou... Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro, ganhou tudo. Depois, aos poucos, eles foram massacrando o Woody Allen, né? Porque hoje em dia não dá mais dinheiro. Mas o Star Wars, cara, acho que ele foi indicado a 7 ou 8 prêmios. Foi o filme que ganhou mais prêmio naquele ano. Uhum. Ele ganhou pro melhor art direction, que no caso é cenários. Uhum. Ele ganhou figurinos, ganhou efeitos especiais, ganhou... Melhor edição, ganhou melhor música do John Williams, ganhou melhor som. Sim. Ele ganhou acho que 6 prêmios. Acho que foram 6 prêmios que ele ganhou, se eu não me engano. Foram 6 prêmios. E agora, e detalhe, Alec Guinness foi indicado a melhor ator coadjuvante pelo filme. Tá vendo? Que falta. Reclamou, mas foi indicado. As filmagens de Star Wars, cara, aí começou o pesadelo de George Lucas, porque antes era tudo uma realização de um sonho, né? Que ótimo, vão fazer meu filme, estão me dando dinheiro e etc. Aí, cara, começou o pesadelo. Vamos para a Tunísia, cara. Essa da Tunísia é muito boa. Aí o que acontece? Os caras chegam na Tunísia, cara, e simplesmente tem a pior tempestade de areia e de cacete a quatro nos últimos 50 anos. Quando os caras montam tudo... Pá! É sempre assim, né, cara? É sempre assim, né? E não parou por aí, isso não. É todas as vezes que o George Lucas foi filmar, inclusive na nova trilogia, teve melhor tempestade que destruíram o set, cara. Não adianta. E aí começou o pesadelo de avarias elétricas, o R2 não funcionava. Não funcionava. O Kenny Baker, que ficava dentro do R2, passava mal com a comida da Tunísia. Imagina o cheiro lá dentro, hein? Porra, cara. Eles falaram que os caras... Imagina, o cara passando mal, comendo aquilo lá dentro fechado, ainda bem que era só ele que sentiu o cheiro. Acho que os caras iam almoçar e esqueciam o Kenny Baker lá dentro, sacanagem. E aí, inclusive, eles falaram que o Alec Guinness, cara, ele era o único cara mega profissional lá. Todo mundo reclamando, chorando e tal. O Alec Guinness quietinho, vamos filmar, vamos. Levantava, filmava, voltava pra cadeirinha. Isso foram anos, sabe o quê, cara? Aprendendo com o David Lean, né? Que era foi o David Lean que fez você falou no Point Quiet, né? Mas também fez outros que ele fez também. Ele fez aquele do deserto, que o Alec Guinness faz uma participação também. Que o Peter O'Toole faz o principal, cara. Ô, meu Deus do céu, tá faltando aqui o nome agora. Daqui a pouco eu me lembro. Do avião? Não, do cara que é o Omar Sharif, o Peter O'Toole. Ah, o Lawrence da Arábia. Da Arábia, isso. Eram os grandes filmes de David Lean, entendeu? Filmes de 5, 6 horas, duração grande. Eu tô chivado também no David Lean. Alec Guinness também trabalhou. E era um diretor antigo, inglês, aquele troço de estúdio, em que o diretor manda e os atores obedecem. O Alec Guinness vinha nessa formação, né? Exato. Mas aí o que acontecia? As pessoas, cara, ninguém acreditava na parada, só o George Lucas, cara. As pessoas viam um gigante vestido de macaco, um velhinho encapuzado vestido de mago, sabe? Um garoto vestido de, sei lá, de Stormtrooper. Cara, assim, o que que é? Eles achavam um robô. Falando em Stormtrooper, vou até falar uma influenciazinha. O Stormtrooper, você sabe, né? São os mesmos, até os uniformes, é o mesmo nome, é uma referência ao exército alemão da Primeira Guerra Mundial. Tinha uma divisão que era a divisão Stormtroopers, isso. Eles eram paraquedistas. E aí, e aproveitando mais uma coisa, né, até porque isso vai vir nos outros filmes também, mas o Palpatine, ele é uma influência do Hitler, né? Do cara que foi chegando, tomou o poder e fez aquela loucura toda, quer dizer. O Império... sempre enfiando, é? É, o Império, nazismo, na verdade, né? É uma grande alusão ao nazismo, inclusive nos uniformes. Uniformes, isso. Exato, é. Os uniformes é exatamente isso. É muito tirado do nazismo mesmo. E, inclusive toda a temática de guerra contra um império malvado, etc, né? Isso. Xenofóbico. Isso. É muito tirado da Segunda Guerra. E aí, e a contraparte, que era realmente os Jedi, né? Já é uma outra coisa, né? A gente já tinha falado das influências samurais, mas também na parte religiosa, né? Sim. Você vê o taoísmo, o zen budismo, né? Aquela coisa do... Tem tudo ali, o cristianismo, o Jedi não está em busca das riquezas materiais, entendeu? Uhum. São celibatários, aí tem a religião católica... Aí tem a hierarquia Jedi, que lembra os cavaleiros templários, entendeu? Uhum. Então tem todas as religiões estão enviadas ali nos Jedi. Verdade, é verdade. E, bom, mas nas filmagens, voltando às filmagens, as pessoas ficavam fazendo piadinhas nos corredores. Ninguém dá... Assim, às vezes o cara, aqui no Brasil principalmente, cara, quando você tá fazendo um filme, as pessoas da produção vestem a camisa, é sangue, né, cara? Porque aqui cinema é uma guerra, né, cara, pra você fazer. Isso, verdade. E lá não, cara, lá tem sindicato, tem horário, tem hora extra, tem o cacete, e dane-se você. Então dava 5:30, o George Lucas, pelo amor de Deus, mais 15 minutinhos, os caras, um abraço, até amanhã. E eles achavam que era um filme bobo de crianças e que aquela loucura nunca ia dar certo. Então o George Lucas... Que diferença pra hoje em dia, hein? Porra. Pelo fato de eu não querer do... Hoje em dia que eu falo mais que esse o nome, o Alec, né? Guinness. É. Então, pois é... Não, hoje o George Lucas fala, vamos ficar mais 5 horas, eles ficam... Pois é. Inclusive os atores todos, quem é fã de Star Wars sabe que os atores todos reclamam que o George Lucas, ele tinha um modo de dirigir assim, que era... Ele falava duas frases, faster e more intense. Mais rápido e mais intenso. Só nunca as duas coisas. E que... tá explicado a bomba que ele faz quando dirige, né? Exato. Ó, exatamente, vamos falar o seguinte: George Lucas é um ótimo roteirista, tem filmes maravilhosos escritos por ele, mas não é um bom diretor. Na verdade, é um péssimo diretor. Mas olha, mas a visão dele. Eu arrisco até dizer que ele tem um pouco do cinema autoral que a gente conversou outro dia no outro Nerdcast. Porque, na verdade, pelo menos na vontade dele, que ele falava assim pros atores, olha, faça isso, está escrito aqui, faça o que está escrito, eu quero que você faça assim. E o Harrison Ford até falava em entrevista, mas ele não conseguia entender que às vezes não dava pra fazer assim, não dá. O ator tem que ter uma liberdade, mas ele não, ele queria que era um pedaço de carne falante, né, cara? Faça desse jeito. E você vê que o ele tem, obviamente, tem o cinema autoral, isso é óbvio que tem, todo diretor tem o cinema autoral, uns mais evidenciados e outros menos. Uhum. Uns mais competentes, outros bem menos, mas ele tem, isso é óbvio. É verdade. Tem uma visão dele, o sonho dele, né, isso é óbvio. Uhum. Inclusive, a Fox queria fechar o filme, que eles não aguentavam mais. O filme para ser lançado foi um inferno, foi. Sabia? Foi adiado várias vezes. Foi. E tiveram que pressionar o pessoal do cinema para lançar o filme. Exatamente, sim. Eles queriam acabar com... Porque o cara, eles tiveram um anjo, que era o Led Jr. Que esse cara, é tipo assim, sempre tem alguém que compra o teu projeto e luta por ele. Ele era o executivo da Fox, que comprou o Star Wars e lutava por ele. E aí o Led chegou assim, a Fox não queria fechar o filme de qualquer maneira. Dane-se, gastei dinheiro à toa, mas fecha isso, quero parar de gastar dinheiro. Aí o Led ia lá falar que a produção tava com problemas, sabe? E os caras falaram, você é maluco, isso não vai dar certo, fecha isso. Ele falou assim, olha, esse é o melhor filme que está sendo produzido na história do cinema, calem a boca. E o emprego dele tava na ponta do fio o tempo todo, e acabou que eles mandaram fecha em 2 semanas, senão não tem mais. Aí o George Lucas quase teve ataque do coração, teve hipertensão, cacete. E fora que eles também, o problema deles também é que eles não acreditavam muito no filme, porque o livro não vendeu muito, né? O livro saiu antes, sabiam, né? Vendeu, o livro saiu cara. Antes. Não vendeu o que eles esperavam. Não vendeu 500 mil cópias, cara, é muita coisa. Mas eles não esperavam isso, eles esperavam muito mais. Pelo menos foi o que eu fiquei sabendo. Porque, né? O George Lucas, ele vendia o filme antes, ele tava anunciando na Comic Con direto. Ele conseguiu um contrato com a Marvel e com o Stan Lee de fazer quadrinhos de Star Wars e um livro, né, do roteiro antes do filme estrear. Mas eu achei que o livro tinha ido bem, vendeu 500 mil. Eles falaram, será que isso não vendeu depois, não, cara? Porque o que eu li, em todos os lugares que eu li, foi que o livro não vendeu muito. Uhum. Então isso atrasou mais ainda o lançamento do filme, que eles não levavam muita fé. Será que esses números são números depois, não? Cara, depois do lançamento do livro? Certeza. Do filme? Ele parece depois do filme, porque foi o que eu li, pelo menos. E o filme era pra lançar no Natal de 76, era o deadline dele. Isso. Mas aí ele atrasou tudo e eles falaram... Então... 25 de maio, né? E 77, aí passou pra o 25 de maio de 77. Ele falou, e você tem 6 meses pra fazer o trabalho de 1 ano, se vira. Sabe? É. E aí que ele... E a ILM também deu problema, porque o George Lucas, com a pilha de nervos, com os hippies da ILM, ele achava que os caras não tinham muito comprometimento com data. E ele passou aí lá quase todo dia. Porque os caras gastaram metade do orçamento da ILM, da parte de efeitos especiais, fazendo 4 cenas que o George Lucas rejeitou. E o resto era fazendo as câmeras e fazendo modelos e tal, e ele tava... desesperado, meu Deus do céu, vocês são malucos, cara. Sentou na sala de edição, a primeira edição do filme tava um desastre, disse ele, incompreensível. E aí ele falava pro editor, não, faz desse jeito que eu quero. O editor, não, eu sou um editor, eu faço de um jeito. Você, o diretor, pode até me dar uma orientação, mas esse é o meu trabalho. Ele, é o seu trabalho? Então põe esse na rua. Demitiu o editor, cara. Faltando 6 meses pro filme estrear. E detalhe que o filme ganhou Oscar de edição. Pois é. E aí ele pegou um outro, um diretor fantoche, que ele botou uma meia na mão dele, né, e falou, olha, edita assim, edita assado. Mas o George Lucas, na edição, eu tenho uma coisa pra falar. Ele... Foram 3 editores na época. Tô até aqui agora, abri aqui o livro pra ver. O Paul Hirsch, a Marcia Lucas, isso, e o Richard Till. Isso. Foram os 3 que editaram o filme, os 3 ganharam Oscar. Exatamente. E aí ele descobriu, que ele contou que ele descobriu na edição, olha só a tacada de mestre, porque no final do filme, os rebeldes vão atacar a Estrela da Morte. E na história original, como ele filmou, era simplesmente um ataque à Estrela da Morte. A Estrela da Morte não estava ameaçando a Fortaleza Rebelde como ela estava no filme. Não existia aquele counter, faltam 3 minutos para chegar na Lua e tal. Ele dizia até que o ataque era no começo, né? Depois que ele botou pro final, não foi isso? Ah, eu não sei, acho que não. E aí, falaram que no roteiro o ataque foi pro final, não era tipo assim, não sei se era no começo ou no meio do filme, mas eles acabaram criando, ele acabou mudando e botando o ataque no final. Então acabou que não existia a tensão, ele foi na edição que ele foi descobrir a ideia de criar uma tensão muito maior em que os rebeldes estão atacando, mas o Império também está atacando, eles têm um tempo para matar, destruir o problema, para destruir o problema, isso, né? E isso cria um índice de tensão muito maior para o final do filme, foi a tacada de gênio dele, só descobriu na edição. Cara, eu como eu tenho 41, né, eu fui um dos, acho que daqui dessa galera aqui, e muitos aí que vão estar escutando o Nerdcast, que eu assisti o Guerra nas Estrelas no Leblon 1. Oh! Já era um tempo nerd, Porque eu tinha 13 anos, cara, e eu assisti 5 vezes o filme. Ah, que beleza. Naquela época eu não tinha esse troço de VHS, então você descreveu o filme várias vezes. Tem que estar toda hora gastar o dinheirinho. Os donos do cinema que adoravam, né? Claro. Então, quer dizer, eu vi 5 vezes o filme, e 5 vezes eu fiquei tenso, bati... Cara, olha, o cinema foi abaixo quando a Estrela da Morte é destruída. E não tinha aquela coisa de pré-estreia, meia-noite, não. Cara, as sessões todas que eu fui, ninguém aplaudiu. Impressionante. Ah, muito impressionante. Bom, com certeza. Muito bom. Aí, detalhe, você tá falando de Estrela da Morte, eu me lembro que a Estrela da Morte, eu também li, que o som da Estrela da Morte, cara, era um ruído do ar-condicionado, cara, do escritório de produção, você sabia? Não. Incrementado por um filtro, cara. Pera. Cara, era isso o ruído. Pra tu ver, né, cara? E quem ia... Não, o cara ficou ali preparando, teclado. Não, era isso que era o som da Estrela falando, da Morte. Falando em som... Tem que mencionar o Ben Burtt, que é um gênio dos efeitos sonoros. Star Wars, cara em efeitos sonoros... Também ganhou o melhor som também. Cara, melhor som também ganhou. É um gênio, um cara que revolucionou a indústria de efeitos sonoros, cara. Os efeitos sonoros que ele criava eram absurdos. Os sons dos lasers, olha só que coisa simples. Ele ganhou um Special Achievement Award, sabia? Ele ganhou pelo sound effects. Porra, ele merece, ganhou. Cara. Aquele som do laser, né? Vou tocar agora o som dos lasers, dos Stormtroopers. Aquilo são marteladas dele em cabos de aço que seguravam antenas gigantes lá onde, perto onde ele morava. O cara dava uma martelada, porque sá, só simples, né, cara? Sá, só simples, sá, só simples. Tem detalhe que o filme ganhou o Oscar de melhor som, que foram pra quatro pessoas, uhum. E o Ben Burtt ganhou um prêmio especial pelos efeitos sonoros. Sim, sim. Ele ganhou nas duas maneiras onde o filme ganhou. Sem falar que o filme tem uma coisa que eu acho que é das mais marcantes, que é a música do John Williams. Claro. Foi oscarizada também, obviamente. Que já tinha acabado, tinha vindo já do Tubarão, né? Ele tinha feito Tubarão com Spielberg. Ganhou um Oscar pelo Tubarão. Surge depois ali no Star Wars, que o filme também, a grandiosidade do filme. O George Lucas falou que ele queria, no início, a ideia dele era justamente seguir um pouco o modelo do 2001, que era usar música clássica como trilha sonora. Ele achava interessante... Wagner, foi o Wagner, eu acho. Ele usou as óperas de Wagner. Ele achava interessante esse contraste, né, da música clássica. Antiga. É, até pelo nazismo ele usou o Wagner. Exato. E aí, só que aí o Spielberg já era amigo dele e falou assim, não, calma aí, peraí, deixa eu te apresentar um cara. O cara, um sujeito fez Tubarão comigo. E ele é muito bom de temas. Ele cria temas com uma facilidade enorme. E aí era o John Williams, cara. E, desculpe, mas eu acho que a trilha sonora... Eu sou um cara que escuta 80% do meu tempo, eu escuto trilha sonora de filme. Que me ajuda a pensar, me ajuda a devagar nas minhas viagens e tal. E, cara, eu escuto muito mesmo, gosto muito. E o John Williams, cara... A música eu acho que é 70%, pode chegar até 70% da emoção de uma cena. Porque se você botar a música errada, cara, numa cena, você mata o clima. Não importa a direção, a fotografia, a atuação do ator, cara. Por exemplo, se... John Williams é especialista, né? Pô, cara. Super-Homem, é. Star Wars, né? Indiana Jones, ET, tudo que é tema famoso, até Harry Potter hoje. É. O tema do cara. O cara é o cara dos temas. E aí, cara. Star Wars, cara, ganhou alma com a música. E detalhe, foi uma influência tão grande, né? Que eu tenho que lembrar, né? Porque nós estávamos nos anos 70 e a discoteca tava rolando solta. E nessa época nasceu uma coisa que até hoje se fala que é o Meco. Que era o Tom Bonardo, que era um ítalo americano, que era músico, tocava trambone, e ele fez bandas de jazz anos 50 com o Chuck Mangione, o Ron Carter. E aí ele assistiu o filme quando o filme estreou. No primeiro dia falou, o cara ficou tão fascinado por aquilo que ele voltou pra casa e fez uma versão dance de disco music, uh-huh, do Star Wars, que virou um sucesso imenso. Ficou em primeiro lugar em várias semanas na parada, vendeu 2 milhões de cópias. Esse compacto ele fez com essas músicas. Uh-huh. E, quer dizer, depois ninguém falou assim, ah, não, mas ele ganhou esse troço porque era Star Wars. Não, depois outros tentaram fazer e não conseguiram. Então, quer dizer, foi uma inspiração também para um músico jazzista, né? Que foi o Meco, uh-huh, né? E é muito falado, muito até hoje é muito falado. Porque... Entrando no último bloco, vamos falar sobre o lançamento de Star Wars e a verdadeira revolução. Já por exemplo, filme de verão já foi uma, né? Vamos falar de outra. A cagada foi essa, né? Ia ser no Natal, acabou atrasando e passando pro verão. Deve virar filme de inverno, imagina. E aí o Star Wars tinha um problema no lançamento. Ele tinha um grande concorrente, que era aquele filme do bandido, do Burt Reynolds. Yeah. Sabe? Que ele dirigiu. Catch Me, aquele... Não, Smoke and the Bandit. Smoke and the Bandit. Aquilo, agarre-se puderes. Isso. Aquilo era a concorrência de Star Wars. Em 70. E tinha também um outro filme que era de livro, que era bem famoso, que era The Other Side of the Moon, alguma coisa assim, que tava estreando. Outro Lado da Meia-Noite. É isso. E esse filme tava tendo a preferência. Então o Star Wars ele foi aceito em menos de 40 cinemas na data de estreia. Fica o que é buraco esse troço desse maluco aí, barbuto, vai. Mas, cara, o George Lucas foi tão esperto que ele tinha vendido tanto a ideia do Star Wars antes, que quando estreou ali no teatro chinês, todos os fãs que já viram o documentário viram aquela galera na porta, que eles falavam, 25 de maio de 1977, de um jeito ou de outro ia ser um dia que eles nunca iam esquecer, né? Ou ia ser um fracasso fenomenal, ou ia ser um sucesso. E foi um sucesso, da noite pro dia, cara, George Lucas virou rei, Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher viraram nomes de celebridades. É interessante que a Carrie Fisher, né, teve até influência mesmo do penteado, né? Uma das influências fortes foi aquele cabelo ridículo dela, mas que neguinho deu uma imitada na época, acredita? Não, que isso? E é, imitaram, cara, imitaram, sabe disso? Imitavam. Que excelente. É, porque até porque o George Lucas queria que o papel fosse pra Jodie Foster. Você sabe disso, eu soube, né, dessa história. É, só que no final... Não, mas qual foi? Deu um rolo com a Jodie Foster. Ia ser a Jodie Foster, mas aí deu um rolo... O problema é que... que deu zebra ali foi que ela reclamou, né? Ela ficou com medo de botar aquele... O visual da coisa não tava definido. Não, foi isso. Não, foi isso que foi o visual. Pelo menos foi o que eu sei. Visual? É o visual, que ela tava com medo. Toma aí. Ficou usando aquela porra que eles apliquem, fazer aquelas duas roscas de padaria, assim, na porra. Nas orelhas, entendeu? Uh-huh. Aí acabou que não... Acabou... E ficou com medo, sei lá o quê... Acabou não sendo pegado, entendeu? E aí depois disso, né, sei lá. Ouvi depoimentos e entrevistas, por exemplo, que a influência que Star Wars teve no mundo do cinema depois, que tem até uma frase que fala no documentário do Star Wars, que Star Wars não só mudou a nossa percepção de filmes, mas também mudou a forma com qual os filmes são feitos. Eu acho uma frase realmente poderosa, porque você não pode ver um documentário de cinema... Ou um especial do Oscar que tem algumas cenas clássicas de filmes clássicos que não tenha uma cena de Star Wars, né? Sempre tem. Faz parte da história do cinema e revolucionou. Como ele entrou pra história do cinema... É o ícone da cultura pop, né, cara? É o início da nossa cultura pop. Pelo menos o Jovem Nerd tem um ponto de partida em 1977, antes de eu nascer mesmo... Mas na estreia de Star Wars, cara, porque realmente o nosso mundo pop foi revolucionário. Não, e vale dizer, né, cara, que o George Lucas, né, tava falando aí no começo, né, cara, ele era um cara diabético, né, ele é um cara meio doente, sabe disso. E o sonho dele era ser piloto de corrida, você isso, sabe disso, sei, né? Sei, sei, sei. E teve um acidente seríssimo que quase tirou a vida dele. E o que acontece? Os três temas da vida dele aparecem em quase todos os filmes dele, que é a cidadezinha isolada, né, A Vertigem da Velocidade e o Golpe do Destino, né? Que acabou mudando a vida dele e se tornando uma outra coisa, que né? O que tem Vertigem? Todos os personagens dele. Ah, tá. Você tá querendo dizer que a velocidade está sempre presente. Isso aí. Sim, sim, com certeza. Será por isso que ele sempre pede more faster e more intense? Faster e more intense. É por isso. É que as pessoas... Agora, fala. Eu posso até falar também do lançamento aqui no Brasil, que é o que eu me lembro. Lembro. Né, vale. O álbum de figurinhas. Oh. Eu tenho até hoje aqui guardado, quem quiser ver. Cara, aquilo foi uma loucura, cara. Todo mundo colecionou a porra do álbum de figurinhas. Eu tinha os bonequinhos de chumbo também, que fizeram sucesso na época. Tinha também, mas aí a gente mais pobre na época comprava álbum de figurinhas, né? Hoje em dia, um nerd um pouquinho mais bem apessoal, eu posso comprar os bonequinhos, mas na época era figurinha mesmo. Uhum. Mas eu lembro até depois, na década de 80, teve um boom de novo de Star Wars aqui no Brasil, não lembro o porquê, o que aconteceu nessa época pra ter acontecido de novo, que tava lotado de bonecos de Star Wars, naves, foi até nessa época que eu tinha X-Wing, TIE Fighter, uhum. Todos os personagens... Foi lançado Droids aqui no Brasil, o desenho. Isso. É porque depois do... Teve o filme do Ewoks. Depois que o sucesso do Retorno de Jedi baixou, teve uma era negra, né? Que não se falava mais de Star Wars e tal. É, ficou um período assim meio que esquecido. Depois eles conseguiram reviver nas nossas... Olha, eu acho que um grande motivo também do filme ser sucesso todo, cara, que às vezes as pessoas também não percebem, são as coisas assim interessantes, pequenas, entendeu? Por exemplo, Star Wars, se parar a pensar, cara, ela é uma história antiga, mas passada no futuro, né? A gente pensa que tudo é moderno no filme, que é futuro, que é futuro, que é futuro, não. E a única coisa que liga a história, a nossa realidade, é aquele começo, né? Que é muito tempo atrás em uma outra galáxia. Isso. Tipo assim, porque é a única coisa que liga a nossa realidade ao filme. Ele é um filme, se separar bem, ele é um filme antigo, cara. Toda a concepção dele é de filme antigo. Até a maneira das pessoas estarem vestidas, até as próprias naves, eles esfregavam as naves no chão pra dar uma visão mais meio sujo. Isso. Não é aquela, que todo filme científico antes do Star Wars, já sempre eram limpinhas, bonitinhas, exato. Direitinhas, uhum. Tudo perfeccionista, tudo moderninho, bonitinho. Não, Star Wars é uma coisa assim, meio anciã, né? É. Ela é uma coisa, ela é meio suja. E acho que essa influência veio até do Sérgio Leone, nos Western Spaghetti, né? Uhum. Que ele pegou aqueles Westerns todos que tinham o John Wayne. Que era tudo limpinho. De uma maneira meio suja, é. Tudo limpinho, bonitinho. É. E fez um Western sujo, os caras tudo suados, cabelados, entendeu? Exato. Então ele pegou isso, um pouco disso, e colocou isso no visual modernista. Então, quer dizer, é um choque do retrô com o moderno. Exato. Quer dizer, é uma coisa inteligentíssima, né, cara? É muito bonito. A própria frase que inicia, que é genial, ela é uma ela remete ao que o Star Wars é, que é um conto de fadas, né? Então ele é atemporal, ele não quer dizer que ele é futuro ou passado. Ele, há muito tempo atrás, a frase clássica é muito tempo atrás, em um reino distante, era uma vez, em um reino muito distante, né? E ele colocou isso no escopo novo. E é muito tempo atrás que você imagina, eu vou ver um troço passado medieval, uma coisa exato. Assim. Exato. Deixa de ser medieval, só que no futuro, quer dizer, é muito bacana. E, e teve até, isso foi até copiado depois, foi seguir esse mesmo estilo, foi o Battlestar Galactica. Isso. Que era aquela coisa, era um futuro também, mas também todo sujo, todo... É subproduto, né? Mas o Galáctica, peraí, Galáctica era antes da Wars, o original, não? É o original. Não. Antes? Não, era depois, 78. Tem certeza? Não, você tá falando do filme. Não, tinha... O filme foi pro cinema, foi depois. Não, mas antes... Battlestar Galactica, a série, foi em 1978. Ah, tá, bom. E o filme também foi lançado depois de Star Wars. Mas o... Então, todo mundo falava no cinema, poxa, aí olha o filhote do Star Wars aí. Eu sempre que eu fui assistir o filme do Indagável, que eu não tinha um cinema chamado Rio Sul lá. E aí a gente foi assistir o filme e vamos falar, isso aí é o filhote do Star filhote, Wars. Filhote, né? Sempre tem. Mas então, só pra terminar, cara, eu quero dizer que muita gente considera o Império Contra-Ataca o melhor filme da série, muitos fãs, mas eu de tempo pra cá, em algumas conversas, eu comecei a puxar a sardinha mais pra Uma Nova Esperança, cara, porque não porque ele seja um filme melhor, até porque ele é mais tosco do que o Império. O Império é mais bem acabado, já tava com dinheiro, né? Tem todo aquele drama, mas é pela revolução que ele causa, né? A entrada do filme, eu considero a entrada desse filme, a entrada que a câmera do espaço desce, mostra uma bordinha do planeta, de repente tudo calmo, a música calma, de repente vem aquela nave, o Corellian Corvette da princesa, e laser isso. Pra tudo quanto é lado, e de repente vem aquele Star Destroyer passando, nunca, e laser, e explosão. Cara, eu acho isso representa o que Star Wars fez com o mundo, né, cara? Tava todo mundo quieto, todo mundo calmo, de repente vem, é a melhor abertura de todos os tempos do cinema, arrisco-me a dizer, mesmo como fã, mesmo não sendo uma abertura de fotografia excelente como é a do Senhor Daniel. Kevin Smith concorda com você. É a maior abertura de todos os tempos, Star Wars, que não era episódio 4, era só Star Wars, só depois, um ano depois, quando ele começou a passar de novo no cinema, é que o George Lucas meteu o episódio 4, A Nova Esperança, no... Não, até porque o George Lucas também era meio maluco, né, cara? Porque, pelo que eu vi nessa coisa, ele tinha 15 histórias naquela época, né? Ia fazer um filme tinha um só. Milhão de histórias, pois é. E depois disse que seriam 12. Depois baixou que seriam 9 filmes. Depois, agora são 6, entendeu? Quer dizer, ele não sabe direito, e pela, né? Pelo desempenho dos últimos, chega, né? Acabou! Por favor, não faça mais Star Wars, estou insatisfeito. Não, mas ele não ficou tão satisfeito assim, porque mesmo assim ele mexeu duas vezes nos filmes antigos. Quem sabe a versão especial da nova trilogia não preste, né? Quem sabe daqui a 20 anos a gente tem a edição especial da nova trilogia. Aí a gente passa a gostar. Eu achava que pra poder fechar bem isso, eu tinha que fazer um filme de fã, tipo assim, Han Solo enfrenta Capitão Kirk. Ele é ótimo. Ai, meu Deus, cara, você é ridículo. Com Harrison Ford e William Shatner. Os dois estão velhos hoje, seria ótimo, né, cara? Ia ser um espetáculo. Eu fiz combate de massinha do MTV, né, cara? Eu sempre vi nessa briga de Star Wars, Star Trek, eu sempre vi o eles falando assim, nós temos teleporte, vocês não têm. Aí aparece o Kirk falando, Scotty, beam me up, eles têm lightsaber.